Papazone. Aham. Que parada é essa? Quebra que tá gostoso. Quebra que tá gostoso. Esse swing tá mó onda, meu pai. Oh, oh. E começou novo duelo. Que Fabinho que tá mandando. Começou novo duelo. Aí, ó. Olha a morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do mano. Olha a morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, B, vai quebra, e é dum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um, linda, gostosa. Olha pra mim, você é a número um, vai. Papa. Swing do Papa. Mete dança, mete dança. Tá gostoso! Em nome da Praia Produções, papá. Alô, Igor, rei do Xenon. Tamo junto, irmão. Começou novo duelo. Que Fabinho que tá lutando. Aí, ó, presta atenção. Olha a morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou troféu do ano. Olha a morena, loirinha, magrinha, gordinha, parabéns pra vocês! Quebra, quebra, e vambora! Olha que tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um, bora! Tá gostoso? Pra mim você é a número um, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Quebra, vambora! Gostoso, papá! Cê é Papazone! Quer? Quer? Ô, oh, Papazone,